Panorama Agrícola para 23 de janeiro de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 23 de janeiro de 2014, quinta-feira de lua cheia. Um abraço para você do Eduardo Maier, do Márcio Peixe. Eu sou o Mauro Moirer e o ditado de hoje é: o medíocre discute pessoas, o comum discute fatos, o sábio discute ideias. No programa de hoje você confere uma dica para um bom sono. Na entrevista, kit apicultura. E no panorama regional, Chicão de Lages fala sobre a bovinocultura de corte. Ligue e participe do Panorama Agrícola, 48-3665-5359, ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Durma bem. Para um sono mais tranquilo, evite refeições pesadas à noite, cafeína depois das 5 da tarde e evite também exercícios físicos extenuantes no período noturno. É hora das notícias. A Secretaria da Agricultura e da Pesca está lançando um edital para a construção de 1.864 cisternas de 500 mil litros de água. O investimento é superior a 53 milhões de reais. Uma visita técnica com os interessados está sendo realizada essa semana em uma propriedade rural em Chapecó para o conhecimento de orientações técnicas. E no dia 5 de fevereiro vai ser aberta a licitação para conhecer a empresa vencedora. As estruturas das cisternas são para coleta, armazenagem e uso da água. E o produtor interessado em ter uma cisterna deve realizar um projeto técnico com o apoio da EPAGRE ou de outra estrutura de assistência técnica e extensão rural. O valor do financiamento pode ser pago em 5 parcelas anuais, sem adição de juros. Caso o agricultor opte por pagar o total do financiamento no primeiro ano, receberá 50% de desconto. No segundo ano, 40%. No terceiro ano, 30% de desconto. E se quitar tudo no quarto ano, 20% de desconto. Agricultores familiares da região norte de Santa Catarina realizaram um protesto em Canoinhas para reclamar da qualidade da energia elétrica no meio rural e sobre as frequentes quedas de energia que acontecem na região. Segundo os agricultores, a queda de energia chega a ocorrer por 3 vezes em apenas um dia. A produção de leite, de aves, o comércio em geral e as agroindústrias familiares são muito prejudicadas pela falta de energia. As exportações do agronegócio brasileiro alcançaram a cifra de US$ 99.970.000.000 em 2013, quase US$ 100 bilhões, subindo 4,3% em relação ao ano de 2012, segundo dados do Ministério da Agricultura. As importações também cresceram 4%. O saldo do comércio exterior do agronegócio foi positivo em mais de US$ 82 bilhões. O principal setor exportador foi o complexo soja. As vendas externas de carne também subiram. A carne bovina se destacou pelo aumento do valor exportado e atingiu valores recordes. Outro recorde histórico foi obtido nas vendas externas de milho. A China se destacou entre os países importadores. Foi a primeira vez em ano fechado que a China ultrapassou a União Europeia como principal comprador dos produtos do agronegócio brasileiro. Confira a entrevista de hoje. No programa de hoje você confere uma entrevista do jornalista Emanuel Vicenzi com o secretário da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues, sobre o assunto kit apicultura. Presente em todos os municípios catarinenses, a apicultura é fonte de renda para cerca de 30 mil famílias aqui no estado. Para algumas, é a principal atividade. Para outras, complementa os rendimentos da propriedade. Nos últimos anos, a cadeia produtiva sofreu com o desaparecimento das abelhas. A mortalidade do inseto derrubou a produção e desanimou apicultores de praticamente todas as regiões de Santa Catarina. Com a reivindicação por assistência técnica e mais investimentos, a Secretaria de Estado da Agricultura recomendou à Epagre a criação de um grupo de 7 técnicos apícolas distribuídos em áreas estratégicas. A resposta foi imediata. Com a medida, os apicultores voltaram a se sentir mais amparados e valorizados. E para retomar a produtividade e apoiar ainda mais o segmento, o governo lançou no mês passado o programa Kit Apicultura, um incentivo que promete estimular a atividade e melhorar os rendimentos. Com o programa Kit Apicultura, o governo do estado quer criar novas oportunidades de trabalho e renda aos produtores catarinenses, aumentar o volume de produtos como mel, própolis, pólen e cera, além de difundir as tecnologias de baixo custo com a inserção de novos equipamentos. Aos novos apicultores que estão iniciando as suas atividades, criamos um programa onde o Estado financia os equipamentos necessários para que ele possa produzir. É o macacão, é toda a ferramenta que ele usa para produzir. De que forma faremos isso? Disponibilizaremos recursos do fundo da Secretaria da Agricultura. O produtor terá 2 anos para pagar com 2 parcelas anuais, sem juro nenhum. Dinheiro do caixa do governo do estado, através da Secretaria de Estado da Agricultura, através do FDR. Então nós vamos disponibilizar já para o próximo ano aproximadamente R$1 milhão, que será disponibilizado para todos os pequenos produtores, os novos apicultores. Acreditamos que nós vamos multiplicar a produção de mel, porque nesse momento falta mel em Santa Catarina. Nós não temos mel suficiente para atender a demanda do mercado interno e do mercado externo. Em 2014, serão fornecidos cerca de 500 kits, divididos para cada área de atuação dos técnicos responsáveis pelo programa. Os interessados em adquirir os equipamentos devem procurar os escritórios municipais da Epagre. Fique ligado no Panorama Regional. Bovinocultura de corte. Um dia de campo voltado à pecuária bovina de corte foi realizado na comunidade de São Jorge, que fica no coração da Coxilha Rica em Lages, onde reuniu na oportunidade mais de 50 pecuaristas. O dia foi organizado para que os pecuaristas fizessem uma troca de experiências e conhecessem também o trabalho desenvolvido na propriedade de referência do Sr. João Machado e família. Esse evento, então, é uma iniciativa da Epagre, Gerência Regional de Lages e Estação Experimental de Lages, juntamente também com os parceiros Associação Rural de Lages e FAPESC. Nessa oportunidade, então, os pecuaristas conheceram o projeto de desenvolvimento da pecuária de corte da serra, desse programa, então, Reprotec, que é a Rede de Propriedades de Referência Tecnológica, onde nessas propriedades estiveram, então, oportunidade de ver na prática as ações implantadas com o sistema de cerca eletrificadas, melhoramento de pastagens naturais e seu manejo adequado, associado também com manejo reprodutivo e sanitário do rebanho, integrando então todas as ações com o foco de aumentar principalmente a produção de terneiros, já que essa região é uma região criatória por excelência. A pecuária de corte é uma atividade tradicional na região e o dia de campo, então, busca mostrar alternativas tecnológicas para aumentar a produtividade e, principalmente, a rentabilidade dos pecuaristas, com o uso, então, de tecnologias simples que podem ser utilizadas por todos os pecuaristas da Serra Catarinense. Hamilton Weber Xavier, Chicão, Epagre, Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola.